sinceramente, de todo o coração. Eu não sei se te conheço. Fizeste as estrelas no firmamento, também alegria em meu ser. Não sei se te conheço, eu preciso conhecer-te, pois meu coração clama por ti. Eu quero que me ensines, pois a ti desejo ver. Ó Senhor, abre meus olhos, escuta meu lamento. Cristo, sem ti a luta não é nada fácil, mas creio que um dia vencerei. Não encontro quem me ajude, não, e é tão grande a solidão. Quero aprender de ti. Eu preciso conhecer-te, pois meu coração clama por ti. Oh, eu quero que me ensines, pois a ti desejo ver. Oh, Senhor, abre meus olhos, escuta meu lamento. Cristo, sem ti não vivo, não. Não sei se te conheço, eu preciso conhecer-te, pois meu coração clama por ti. A ti desejo ver. Oh, Senhor, abre meus olhos, escuta meu lamento. Estou sentindo. Estou no...